Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Hoje é dia de Natal. É um dia muito especial na vida da humanidade. Já foi diferente. Antigamente, a celebração do Natal era uma coisa mais voltada para a família, mais voltada para o amor, para os amigos. Hoje tornou-se uma festa muito comercial. As pessoas ficam disputando quem vai dar o melhor presente. E muitas vezes, na maioria das vezes, se esquecem do principal, que é o aniversariante do dia, Jesus Cristo. Hoje nós fizemos aqui uma programação de músicas que tenham a ver com o dia de hoje, né? Com o tema do dia de hoje. E eu vou começar trazendo aí, essa é exclusiva, só tem no programa Cleiton Aguiar. Vitor Raoni, Força Maior. Vejo com uma luz, seu brilho forte me leva, me conduz. Eu vejo uma nuvem que vai, eu sinto um amor que me atrai, e tudo me faz entender, me faz crer que essa força maior é Jesus. Olhando pra terra eu vejo uma flor, seu perfume me unge a alma com amor. Eu ouço uma voz que me chama, eu ouço um grito que clama. Eu sou a verdade e a vida, a sombra que abriga, eu sou o teu Senhor. Eu vou te mostrar meu caminho, eu vou te provar que sozinho você não é ninguém, você não tem luz. Vem, eu vim pra te dar minha vida, eu vim pra curar a ferida, eu vim te mostrar a saída que te leva a Jesus. Eu vejo uma flor, seu perfume me unge a alma com amor. Eu ouço uma voz que me chama, eu ouço um grito que clama. Eu sou a verdade e a vida, a sombra que abriga, eu sou o teu Senhor. Eu vou te mostrar meu caminho, eu vou te provar que sozinho você não é ninguém, você não tem luz. Vem, eu vim pra te dar minha vida, eu vim pra curar a ferida, eu vim te mostrar a saída que te leva a Jesus. Eu vou te mostrar meu caminho, eu vou te provar que sozinho

Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Léo Canhoto e Robertinho, o último julgamento. Você está preparado? Tem gente que não está preparado nem para o primeiro julgamento, quem dirá o último. É, rapaz, essa vida está ficando... O mundo está tomando um rumo muito ruim. Antigamente, não é saudosismo não, é constatação de quem já viveu 64 anos. Eu me lembro bem, no Natal, a gente ficava ansioso. Por exemplo, uma coisa que eu não gostei foi quando, em 1963... meu pai abandonou uma tradição e passou a utilizar outra, que era colocar... Antigamente, o presente de Natal era colocado no pé da cama da gente. Então a gente ia dormir cedo e quando acordava de manhã, você espichava o pé e esbarrava no presente. E aí, isso é que era gostoso. Aí depois esse negócio de botar na árvore, eu já não gostei muito. Mas o primeiro presente que eu ganhei, que foi colocado na árvore, foi um violão. Que o meu pai me deu, um violão Giannini número 2, duro, que arrebentou meus dedos tudo, mas foi o grande presente, né? E talvez tenha sido o presente que direcionou a minha vida para que anos depois eu me dedicasse ao mundo da música, do rádio, da televisão, da comunicação, né? Bons tempos, bons tempos. Hoje é dia de recordar o meu amigo Daniel, do Roberto Carlos, Nossa Senhora. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. De amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Eu voar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir, a misericórdia é o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, sua mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Daniel cantou essa bela canção, Nossa Senhora. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, especial de Natal, abraçando a Luciana Alves e a Mary Cota, minhas novas amigas do Facebook, sejam muito bem-vindas, viu? Hoje, dia de Natal, dia de contemplação, dia de reflexão, e normalmente é um dia que se passa, né? Por exemplo, todo ano a festa se realiza de 24 para 25, né? Esse ano aqui em casa foi diferente, minha mulher está se convalescendo, se recuperando de uma cirurgia, e nós resolvemos poupá-la dessa festa à noite, e a festa vai ser no almoço do dia 25, ao invés da ceia do dia 24, né? Mas o importante em tudo isso não é a ceia, não é o que você vai comer, e sim quem vai estar junto com você. Normalmente é a família, né? E minha família, infelizmente, aqui em Brasília está muito pequena, mas a família da minha mulher é muito grande, né? A gente reúne assim, quando fala assim, ah, é só a família, 30, 40 pessoas, né? Então, época de Natal é para isso, para a gente reunir, para poder celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou trazer um mestre da canção, cantando do Manuelito Nunes, Agnaldo Timóteo, Rastros na Areia. Essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em teus belos momentos. momentos passados. Para guiar os seus passos, eu caminhava a seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava. O Senhor me abandonou. Foi nesse instante sagrado que Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouço o que vou lhe dizer. Mas suas horas de angústias eu carregava você. Filho, esses rastros são meus, ouço o que vou lhe dizer. Mas suas horas de angústias eu carregava você. Aguinaldo Timóteo, Rastros na Areia. Para minha conterrânea, minha amiga Nilza Machado, ela mora aqui em Brasília, está chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Nilza, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Esses meninos são irmãos. Há muitos anos eles vieram me visitar aqui em Brasília, ainda no tempo da Rádio Nacional, e eles me trouxeram aqui um CD, e tem uma canção que quase todo ano, na época do Natal, eu passo ela aqui no meu programa, né? A composição é do Padre Zezinho, Beto e Betinho, Um Certo Galileu. Tanto amor. Naquela rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Senhor, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar. E ao coração voltar a ser criança, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto Beto e Betinho, um certo Galileu, para o Robson Araújo Barbosa, de Palmas, capital do Tocantins, meu novo amigo do Facebook, ele que curte o nosso programa pela Criativa FM, do meu amigo Gil Modesto, lá em Palmas, Tocantins. Ô Robson, seja muito bem-vindo. Aproveitar e mandar um abraço pro meu compadre Goiani Barbosa, comadre Márcia, o meu cunhado, meu afilhado Tiaguinho, a minha amiga Ludmila, né? Pessoal, gente muito boa, dona Gilda Gomes e a família Gomes, lá em Palmas, capital do estado do Tocantins. Esse cantor foi o primeiro cantor brasileiro a fazer sucesso fora do Brasil, estourado mesmo, na América de língua espanhola, né? No México, nos Estados Unidos também, na grande colônia latino-americana que tem nos Estados Unidos, ele que levou o nome do Brasil. Primeiro foi Carmen Miranda, mas a Carmen Miranda, embora seja ídolo aqui no nosso Brasil, ela é portuguesa. Mas esse aqui não, esse é goiano da cepa, goiano de Santa Helena, Lindomar Castilho, Santa Maria do Brasil. Tua imagem desperta a fé em todo mundo, desde o mais importante dos homens ao vagabundo. Com teus braços de mãe protegei nossas crianças, que nasceram pra dar ao Brasil mais esperança. As mansões e os casebres, Santa Maria, tua bênção recebe. Horas de dor te dão promessas, e que é no verdadeiro amor que a fé começa. Ó meu povo, eu junto a nas mãos, Nossa Senhora. E meu canto se faz oração em tua glória. As mansões e os casebres. Lindo Omar Castilho, Santa Maria do Brasil. No próximo bloco, Padre Fábio de Melo, Zezé de Camargo, Eliane Samuel e Roberto Carlos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, especial de Natal. Eu tô, à medida que eu estou fazendo esse programa aqui, eu estou viajando no tempo e lembrando das coisas que aconteceram. No Natal de 1963, ah, meu Deus do céu, eu era um menino de 13 anos de idade e eu era o mais novo da turma. Então tinha gente de 14, de 15, de 16, de 17, até de 18 anos. E desvirtuaram o menino, a turma saiu para beber cachaça, e eu nunca tinha mexido com isso, e fui me meter a beber com eles. Resultado foi que eu acabei padiolando. Padiolando é quando o caboclo fica tão bêbado que não dá conta nem de ir embora sozinho, né? E eu me lembro que eu fui lá na Missa do Galo, o padre Lázaro Menezes, ele é que celebrava a Missa do Galo, a Missa da meia-noite, do dia 24 para o dia 25. Só depois da missa que as pessoas podiam ir para casa para realizar suas ceias de Natal, né? E o resultado que eu acabei sendo levado para casa. Minha mãe, muito preocupada, mandou chamar o doutor Hermílio Rodrigues Pereira, né, que era o médico da nossa família, e ele chegou lá, me examinou e virou para minha mãe e disse: Dona Ilma, é cachaça. Isso com 13 anos de idade, né? Você vê que lá em Coromandel o negócio começa é cedo. Padre Fábio de Melo e Zezé de Camargo, no meio de nós. Que a gente sai por aí, deixando a vida nos levar, só pensando apenas em ir. Tanto faz se apressado ou devagar. De repente, se você se sente infeliz ao achar que não desata os seus nós, uma força maior vem e diz que pela fé alguém está ao lado de nós.

estou eu pra que entreis em minha morada, mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida pra sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Roberto Carlos, Jesus Salvador. Eu vou dar uma pequena pausa e volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar especial de Natal. Eu estou me lembrando aqui uma ocasião que meu pai era muito habilidoso. Eu costumo dizer que tudo que estragava ele consertava, e ele era também marceneiro de mão cheia. E eu me lembro, nós morávamos ainda lá na rua Olegário Maciel, lá ao lado onde é hoje a loja São João, ao lado da casa da vocinha, né? Foi onde eu nasci, e nós morávamos ali, e meu pai, durante alguns meses, ele construiu móveis para crianças, tamanho infantil, cadeiras, mesas, guarda-roupa, cristaleiras, tudo, né? E eu me lembro que ele fez uma exposição para vender 2, 3 dias antes do Natal e vendeu completamente tudo, né? Isso eu devia ter na época uns 7, 8 anos de idade, mas é impressionante. A minha memória atual não é boa, não. As coisas recentes eu não lembro, não. Mas as coisas mais antigas parece que ficaram gravadas a ferro e fogo no meu coração e na minha memória. Eu não esqueço, mas não esqueço de jeito nenhum. E é bom a gente recordar esses fatos, né? A minha amiga Márcia Ferreira deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira. Música do seu novo CD, Toque de Deus. Venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor, toque de Deus, nosso Senhor. Toque de Deus, toque de amor, toque de Deus, nosso Senhor. Toque de Deus, toque de amor. Márcia Ferreira, toque de Deus para o meu amigo Dr. Zé Silveira, aqui de Brasília, meu conterrâneo de Coromandel, meu amigo de toda uma vida, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Zé, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? A nossa família com a família Silveira tem uma história de amizade que remonta o tempo dos meus avós ainda, né? Avós, pais e tal. E hoje a gente anda, até hoje, estamos embrulhados até hoje, né? Com a turma toda. Com o Celis, com o João Eustáquio, a Marinha, a Dione, né? O Zé Silveira e até aqueles que já se foram, né? Que nós temos guardado no nosso coração e na nossa memória também. Padre Antônio Maria e Sérgio Reis, Jesus da Construção. Foi como um sinal de agradecimento de uma promessa que Inácio fez. Se tivesse um filho que fosse homem, ia ter o nome do Rei dos Reis. Lá na Galileia o sol morria. Lá no Ceará Jesus nascia. Lá na Galileia o sol morria. Lá no Ceará Jesus nascia. Pra sentar tijolos lá no sertão é preciso muita sabedoria. Mas o velho Inácio ensinou ao filho essa profissão que aprendeu um dia. Sua mãe chorava, seu pai rezava naquele dia em que ele partiu. Foram tantos rumos, tantos abrigos, tantos amigos que ele construiu. É tanto cimento, é tanto argumento, tantas histórias que eu já nem sei. Entre 12 andaimes de ferro e aço, um andaime falso traiu o rei. Lá na Galileia o sol nascia. Lá na construção Jesus morria. Lá na Galileia o sol nascia. Lá na construção Jesus morria. É tanto tormento, tanto apartamento, é tanta história de tanta cruz. É tanta favela, tanto palácio, é tanto Inácio e tanto Jesus. É o crediário, tanto calvário, tantos espinhos fazendo dor. Água divisória na nossa história, é noite e dia, ódio e amor. Um outro Jesus, o caminho, a luz, morreu noutro andaime no seu país. Mas viveu de novo para que seu povo viva com ele e seja feliz. Lá na construção Jesus morria. Lá na Galileia Jesus vivia. Lá na construção Jesus morria. Lá na Galileia Jesus vivia. Padre Antônio Maria e Sérgio Reis, Jesus da Construção. Eu me lembrei agora também de uma vez que nós ganhamos de presente. Naquele tempo as coisas eram muito difíceis, né? Nós éramos muito pequenos, tínhamos menos de 10 anos de idade, e meu pai decidiu presentear a mim e meu irmão Wellington com uma bicicleta. Uma bicicleta, né? E ela veio originalmente com duas rodinhas, né? Pra gente aprender a andar e tal. E eu sempre fui muito espivitado, era um menininho magricelinho, rilhento. E o fato é que eu, quando acordei, ainda estava meio escuro, que a chama bicicleta, foi aquela felicidade. E o coitado do meu irmão demorou para botar a mão nessa bicicleta, que eu pulei em cima desse cilim, pedi meu pai para me dar um empurrão, ele me deu um empurrão, e eu saí, cai daqui, cai dali. Quando eu vi, eu já tava bom para andar, e não saía de cima dessa bicicleta para o meu irmão poder aprender a andar. Foi, acho que demorou uns 2 ou 3 meses para eu poder largar a bicicleta pra ele aprender a andar, né? Então essas recordações é que vão formando a história da vida de cada um de nós. Essa música também é exclusiva do programa Cleiton Aguiar. Só tem aqui, a concorrência não tem, só tem aqui. O Wellington José, Jesus Cristo. Estrela brilhou no céu do Oriente, nossa esperança nasceu, recordo contente. As escrituras revelam com muita emoção, no dia que Jesus veio ao mundo pra redenção. Seu povo oprimido e sofre e pede perdão. Só Ele é quem pode nos dar a salvação. Sua palavra é promessa de um dia vivermos melhor, ao lado de Deus nosso Pai, ao seu redor. A chegar e ao seu lado está só Jesus, o Filho de Deus, pode salvar eu e você. Nós não estamos a sós. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, é a vida pra nós. Eu e você, nós não estamos a sós. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida pra nós. De um dia vivermos melhor, ao lado de Deus nosso Pai, ao seu redor. Espera esse dia chegar e ao seu lado estar. Só Jesus, o Filho de Deus, pode salvar. Eu e você, nós não estamos a sós. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida pra nós. Eu e você, nós não estamos a sós. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida pra nós. Eu mostrei o trabalho de um artista aqui de Brasília, já tem mais de 30 anos de carreira, e essa canção aqui é exclusiva do nosso programa, Wellington José e Jesus Cristo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você, e a oração vai ser cantada. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje tem gente que celebra o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que nasceu também no dia 25 de dezembro, né? Então eu quero pedir a Deus que abençoe você que está aniversariando hoje, você que tem a honra de ter nascido no mesmo dia do menino Jesus, né? Pedindo a Deus que lhe dê muita paz, muita saúde, a todas as famílias que ouvem o programa Cleiton Aguiar, aos meus amigos de todo o Brasil, vocês que, os brasileiros que me ouvem fora do Brasil, né, que fica aí nessa agonia, com essa saudade imensa dessa terra esculhambada, mas que é um pedaço sagrado para cada um de nós, né? Um abraço também, eu vou dedicar a oração de hoje aos meus amigos de Coromandel, a toda a equipe da Super 95 FM e ao povo de Coromandel e região que abraçaram a nossa rádio, que tem pouco tempo que está no ar, né, de uma maneira super carinhosa. Nem nós, nem eu, que sou muito otimista, esperava que o sucesso fosse tanto, né? Então, agradecendo a vocês, agradecendo a Deus por ter nos reservado esse espaço para que nós pudéssemos montar uma emissora de rádio na terra onde eu nasci, para que ela pudesse estar a serviço de Coromandel e de toda a região. A oração de hoje, ela vai ser cantada. Quando o Papa Francisco esteve no Brasil, esse menino teve a honra de cantar essa oração para o Papa. Então eu vou pedir ao menino brilhante Luan Santana para ele cantar a oração de São Francisco de Assis. Se a lâmpada Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo eterna, e é morrendo que se vive pra vida eterna. Momento especial do programa, Luan Santana cantando a oração de São Francisco de Assis, né? Interessante que a gente, se a gente for prestar atenção nesta oração, a gente vai identificar até um estilo de vida que quem tem a felicidade de adotá-lo vive muito melhor. Porque hoje, nesse mundo do consumismo que nós vivemos, na verdade, nós às vezes buscamos, lutamos para conquistar necessidades que nós não precisamos, né? Coisas que a gente nem precisa, e a gente quase que dá a vida trabalhando, feito um jumento velho, para poder adquirir. E, na verdade, a vida, as coisas que a gente precisa, as melhores coisas da vida, outro dia até falei isso aqui no programa, elas são de graça, né? Deus não cobra nada para que a gente possa viver essa maravilhosa jornada que Ele nos emprestou, né? E tantas coisas, o ar que nós respiramos, o céu, a lua, as estrelas, a família, os amigos, enfim, né? Tudo aquilo que a gente tem a oportunidade de receber de Deus, e às vezes a gente não dá nem o valor que merece. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão. Crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz.

da sua humildade, a triste e famosa coroa de espinhos. E assim no alto do negro calvário, em que seu fadário consumado, na cruz de madeira, em frente dos seus, o Filho de Deus foi crucificado. Mas nos mostra o mundo que foi tudo em vão, o que ele sofreu para nos remir. Pois em toda parte que a gente passa, sempre tem o Judas para nos trair. Relembrando Goiás, Joaquim e Manuel cantaram dele O Mártir do Calvário. A frase irretocável de hoje não podia ser diferente, é de Jesus Cristo: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas será o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas será o reino dos céus, é a frase irretocável do programa de hoje. Eu vou tomar um cafezinho e volto para o bloco final do programa de hoje. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, mais uma vez eu queria desejar um Feliz Natal a todo mundo, queria pedir a Deus que abençoasse os nossos parceiros, as mais de 600 emissoras que transmitem o programa Cleiton Aguiar no Brasil e no exterior, vários países do mundo onde o nosso programa passa, principalmente para a colônia brasileira que vive nesses países, né? E também na internet, onde milhares de pessoas agora aprenderam a nos escutar, e o nosso programa se transformou na esquina do Brasil no mundo, né, onde os brasileiros se encontram para curtir a saudade desse Brasil, dessa imensa terra abençoada por Deus, que quase acabam com ela, né? O ano de 2014 foi o ano em que, pela primeira vez na história, os ladrões do dinheiro público foram pilhados em flagrante e muitos deles estão mofando nas cadeias, e tem cadeia sendo construída aí, porque ainda tem muito bandido, muito político famoso, inclusive o poderoso chefão, que não chegaram nele ainda, mas vão chegar em 2015, se Deus quiser, né? Então, pedir a Deus que abençoe essa terra brasileira, né, que nos ajude, que ajude os brasileiros a ter cada vez mais consciência política, para deixar de ser esse país de alienados que muitos de nós somos, né, por isso é que chegou a esse ponto de roubarem o dinheiro da nação e nós não termos nenhuma reação. Só agora, depois de ver escândalos dessa proporção, é que o brasileiro começa a acordar. Eu vou trazer uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Jesus, iluminai os meus irmãos. O mundo anda tão perdido, põe sobre ele suas mãos. Santa Maria, Mãe das Mães, joga seu manto sobre nós. Mãe, eu te peço de joelhos, para ouvir a nossa voz. Aqui na terra há tanta gente sem esperança. Vem nas ruas tantos velhinhos.

medo castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada e apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado. Olhos abri e agora me alegro em sua luz. Onde tosso então esse meu coração, conhecendo a céu sua luz. Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos. Tereza Cristina cantou dela Foi na Cruz. Você consegue imaginar, 2014 anos depois, o que aconteceria? Muitas religiões dizem que Cristo está voltando. Você pode imaginar o que aconteceria com Cristo se ele voltasse agora? Porque quando Cristo viveu, não existia imprensa, não tinha livros, não tinha revista, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha correio. Não tinha nada. E ele conseguiu projetar a sua mensagem, tanto é que 2014 anos depois, nós estamos ainda aqui celebrando o seu nascimento. Como seria o retorno de Cristo na época da internet? Como é que ele seria recebido? Bem recebido, mal recebido? O Silvio Brito escreveu uma canção que diz mais ou menos o que ele pensa, e que é para a gente refletir também se isso não seria uma grande verdade. Se você voltasse agora. Se você voltasse agora, acho que lhe matariam outra vez. Com cabelos longos, quem sabe, e a calça desbotada, talvez. Seria visto ao vivo na TV, audiência certa para quem não crê que você poderia nascer numa favela, num castelo muito rico ou numa casa singela. Tanto faz pra dizer. Vamos ao invés de bombas explodir amor em cada coração e cantar. Vamos ao invés de armas segurar nas mãos outras mãos e nos dar. Vamos ao invés de bombas explodir amor em cada coração e cantar. Vamos ao invés de armas segurar nas mãos outras mãos e nos dá. Ah,